Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Eço, testemunho ocular da história. No ar, histórias e memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai. Buenos dias, Argentina. Gente, o estúdio novamente lotado, hein, Jorge Pegoraro? Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Márcio. Samela, nossa produtora. Hoje com pessoas muito importantes aqui, muitas autoridades de Foz do Iguaçu. Aliás, nosso programa todo domingo tem muita gente importante, né? Sim. Estamos aqui com o senhor Darley dos Santos, Sérgio Lobato, Oswaldo Damião, o seu Veraldo Barbieiro. Hoje tem de tudo aqui, viu, Rita? Tá quem ama, né? Um folclore puro aqui de Foz do Iguaçu. Verdade. Lembrando que nosso time ontem de Foz do Iguaçu ganhou. Você não gosta muito de futebol, né, Rita? Eu começo a falar de futebol aqui, Márcio Barreto. Estou querendo uma boquinha aqui no time, na equipe de esportes aqui da Transamérica Foz. Time do Foz ontem, futsal, ganhou de 5-1, né? Estreou bem aí na Série Ouro do futebol de salão. E, Rita, tem uma novidade para te contar. Estive lá em Cascavel nessa semana, cidade aqui, né? Pertinho, 140 quilômetros de Foz do Iguaçu. E o pessoal lá ouve o nosso programa, viu? Ai, que coisa boa. Coisa bacana, gente boa, Transamérica, um chegando lá em Cascavel, lá. Bacana. Muito bom. Bacana. Quais são as novidades de hoje? O que, que temos de brindes, de muito assuntos? Antes isso. De passar para os brindes, então, Rita, só lembrando que o nosso programa hoje, então, ao vivo até o meio-dia, até né? Até o meio-dia. Às 12 horas. Uhum. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Ponte da Fraternidade, a Ponte Tancredo Neves aqui para a Argentina, Brasil-Argentina. A travessia, né, do Rio Iguaçu, os portos que existiam ali naquela região, existem até hoje, né? Essa integração entre Brasil e Argentina. E também o turismo, lógico, turismo de compras, turismo de eventos aqui na região, principalmente com a Argentina. E os esportes ao longo dos anos em Foz do Iguaçu. O senhor Darley dos Santos aí vai nos dar uma aula sobre a história dos esportes aqui na nossa região, Rita. Está muito isso, bacana tá o programa. Está bacana porque a gente revive a história ao vivo de Foz do Iguaçu, a história contada. Mas antes de você começar a conversar com os convidados, eu gostaria de avisar, né, aos participantes que comecem já pelo WhatsApp 88282828, a fanpage da Transamérica Foz e o fixo que é o 3028-2828. Lembrando que hoje, agora no primeiro bloco, nós vamos sortear o quadro, né, Luciana? O quadro da artista plástica de Foz do Iguaçu, a Fado Afaqui, belíssimo quadro que já está no Multipresentes, né? O quadro já está lá, fica mais fácil para retirar. Então, rapidinho, vocês já participam e temos também os brindes, né, Pegoraro, do museu. Isso, nós temos também hoje a participação do Museu de Cera, o Complexo Museu de Cera, né? Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo também. Nós estamos sorteando, né? O nosso amigo Luizão, lá do Museu de Cera, nos cedeu aqui alguns ingressos. Então, opa, são três pessoas sorteadas para o Museu de Cera, são três ingressos para o Museu de Cera, opa, três ingressos para o Vale dos Dinossauros e três para o Maravilhas do Mundo. Ah, eu quero. E esse quadro também maravilhoso, né? Eu vi a fotografia, a Luciana postou já hoje cedo a fotografia aí no Facebook da Transamérica Foz, um quadro maravilhoso, hein? É bacana, então desde já, hein, gente, eu tô avisando. Não esquecendo o quê? O mais importante eu esqueci. Para você participar, você tem que estar enviando uma frase com um sentimento positivo sobre Foz do Iguaçu. Tipo, eu tenho orgulho de ser iguaçuense, Foz do Iguaçu, eu te amo, você me sei lá, você me fascina. Essas coisas que... O teu pôr do sol é o mais lindo do mundo. Não é assim que funciona? É isso aí, já está dando dicas aí. Sim, já estou dando. É isso aí, você manda uma frase bacana e você já vai. Não vamos escolher a mais bonita, não tem nada disso. Você mandou uma frase e já vai estar participando. Porque aí vem uma surpresa para o 10 de junho, é óbvio, né? Com a tua frase, isso é para o 10 de junho. Então, gente, uma curiosidade também, Jorge Pegoraro. todos os anos durante as décadas de 50. Eu era meu sócio e, através da Shell, nós trouxemos, nessa ocasião, por inauguração, para a inauguração do posto, trouxemos o Garrincha e a Elza Soares. E o Garrincha jogou 2 ou 3 partidas aqui em Foz do Iguaçu, naquela ocasião, já estava fim de carreira, né? E ficaram hospedados, e eu dei durante uns 10 dias, ficaram 10 dias aqui, porque o Garrincha não queria ir embora. Ficaram hospedados no Hotel Cassino Iguaçu, eu levava, buscava, e eram 5 dias a estada deles aqui. E o Garrincha resolveu não ir embora mais. Gostou aqui da cidade. Porque o Hotel Cassino tinha muito arvore, tinha muita árvore no fundo, né? Bastante mato, muito passarinho, goiaba, laranja, e ele se encantou com aquilo e disse, eu não vou embora mais. Que beleza. Deu o que fazer para Elza Soares convencê-lo a voltar para o Rio de Janeiro. E só lembrando que o Garrincha era o Garrincha na época, né? Elza Soares também, a cantora aqui brasileira, né? Deixa eu dar um bom dia aqui pro Veraldo, meu amigo Veraldo Barbieiro, já de algum tempo nos conhecemos aqui em Foz do Iguaçu, grande empresário aqui da cidade, gaúcho, né, Veraldo? Exatamente. Conta um pouquinho para nós aí, Veraldo, como é que foi aí a sua chegada aqui na região Foz do Iguaçu, do seu trabalho aqui em Foz. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar junto de vocês aqui, principalmente ao meu amigo Pegorário, amigo de muitos anos, meu companheiro, meu conselheiro em certas horas difíceis da questão do meio ambiente, mas sempre foi um parceirão. E é um prazer enorme estar aqui nesse momento, atendendo o pedido dele. E, na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vim para o Paraná em 1976. Vim para Guaíra, comecei a trabalhar em Guaíra, eu não queria estudar, meu pai tinha condições boas financeiras, e perguntou o que eu queria. Eu queria ser caminhoneiro. Eita! E daí ele me deu 4 caminhão. Já começou com uma frota já de caminhão. E mandou eu me virar. E eu vim para Guaíra, puxar areia de Guaíra, para a usina de Salto Santiago, em Laranjeira do Sul. A usina Salto Santiago, quem forneceu toda a areia para aquela obra, foi a areia de Guaíra, e eu era uns dos transportadores dessa areia com os meus caminhões. E a empresa que tinha a extração de areia e que tinha vários caminhões, que depois se tornou meu sogro, era o Fioravante Andrés, meu primeiro patrão, o único patrão que eu tive. E a vida começou ali, e depois, mais tarde, eu vim para Foz do Iguaçu para trabalhar nas empresas dele na navegação. E aqui em Foz, Veraldo, mesmo, em Foz, você se estabeleceu em Foz do Iguaçu, que ano que foi, que época que foi isso? Em março de 78, eu vendi os caminhões para o meu sogro, eu já era casado, e daí ele solicitou, e eu, maior vontade do mundo, vim cuidar de administrar a travessia do Porto Meira, a travessia de balsa para a Argentina, que não havia não tinha ponte. E ali foi o início da minha jornada nesse ramo de navegação de travessias de balsa. Olha que bacana, Rita, olha que história, né? Os primeiros que iniciaram aí a travessia, né, de pessoas e também de cargas para a Argentina, aqui em Porto Iguaçu. Então, antes de começar, eu vou continuar aqui com o Veraldo, antes de passar a bola aqui para o Sérgio Lobato, que vai falar para a gente da construção da ponte, né, Sérgio Lobato? Como é que foi aquela comissão mista presidida aqui por você em Foz do Iguaçu? Teve uma importância fundamental na construção dessa ponte. Mas eu queria explorar um pouquinho mais o Veraldo e saber de você, Veraldo, como que era aquele tempo, que comércio que se realizava, como que era essa a questão do Brasil e da Argentina, né? Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, como que era um turismo, era um comércio já incipiente, né? Um turismo incipiente ainda, mas já começava ali uma troca de mercadorias. Como que era isso? Como que você chegou aqui nessa região no final da década de 70 e viu essa região? Sérgio, quando eu... Jorge Pegorado, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu em março, que eu comecei a administrar a travessia ali embaixo, o movimento era muito fraco, muito fraco. a média 60, 70 veículos por dia que cruzavam a travessia. E o funcionamento da travessia começava às 8 horas da manhã até às 12 horas, paralisava às 12 para o pessoal da aduana, almoço e coisa e tal, e retornava a travessia às 14 horas até às 18 horas. Isso em março. Março, abril, maio. Quando foi fim de maio, mudou a moeda na Argentina. Ficou muito barato para o argentino vir comprar aqui. Ele comprava tudo aqui, desde televisão, geladeira, tudo, tudo. O movimento de 670 veículos por dia passou para 1.100 veículos. Nossa! Não tinha, transformação. Não tinha condições, as embarcações também não eram tão grandes como a gente tem hoje. E tinha na época um comandante da Marinha, Fernando Vila Alvarez, que chegando no Porto Meira, viu aquele movimento violento, fila o dia inteiro, perguntou para mim, Veraldo, de que horas vocês funcionam? Digo, desse horário, desse horário. Mas por que vocês param meio-dia? E por que vocês param às 6 horas da tarde, às 18 horas? Falei, por causa da aduana, que a Polícia Federal e a Receita não libera a travessia, ser uma travessia internacional, nesse horário, e nem a aduana argentina também. Ele falou, eu vou fazer uma reunião com o comandante Bubuli, na época, da Marinha Argentina, hoje mesmo, e vou te chamar lá para nós trocar uma ideia. À noite, foi feito um jantar na Argentina, eu fui com o comandante Alvarez, e o comandante Alvarez relatou a situação atual para a Marinha Argentina, e esse comandante Bubuli, um cara muito, muito gente boa, assim, cara para frente, falou, não, comandante, se depender da Marinha Argentina, a travessia não para mais às 12 horas e fica funcionando a travessia até às 20 horas, tá bom? Assim, já melhoram bastante. Viemos para cá, o comandante Alvarez chegou na Polícia Federal aí, na época era o doutor Vias, o delegado, chegou e falou para o doutor, o delegado da Polícia Federal. Antes de nós entrar na delegacia, ele falou, Veraldo, não pode pedir para autorização. Eu vou determinar. Quem manda no Rio sou eu, comandante da Marinha. E naquela época mandavam mesmo, que o presidente era o Figueiredo. Sim. Então, era tudo na mão de militar, então mandavam. Mandavam mesmo. E nós entramos na delegacia da Polícia Federal e caminharam até a repartição, o gabinete do delegado. E o comandante Evadir se apresentou para ele, me apresentou. E falou, viemos aqui lhe comunicar, comandante, eu como capitão dos portos, comandante da Marinha Brasileira, esse aqui é o comandante da Marinha Argentina, a partir de amanhã, a travessia do Porto Meira não vai mais paralisar às 12 horas e nem às 18 horas. Vai ficar aberto até às 20 horas, conforme o movimento. Agora, se o movimento aumentar, é a noite inteira. Olha só, que determinação. O delegado da Polícia Federal ficou assustado, assim, falou, mas eu não tenho gente para isso, se vire. Nós podemos lhe dar mais um prazo, uns dias, para acontecer esse novo horário de funcionamento. Mas tem que viabilizar a situação, porque é movimento, é turista, é criança, isso aí não pode acontecer. A fila é grande e o dono da balsa está aqui para interesse dele também, quanto melhor escoar o pessoal de um lado para o outro. Sei que o delegado policial pediu para ele 10 dias. Nos 10 dias nós começamos a travessia. Olha só que história maravilhosa. Começamos a fazer a travessia, primeiro dia desse novo horário. Deu 18h30 da noite, chegou a Polícia Federal e prendeu a balsa. Prendeu os marinheiros. Não me prendeu porque eu estava fora da embarcação e não falei quem que eu era, senão eu ia preso também. E eu fui para um orelhão, telefone que tinha, só tinha, não existia celular na época. Liguei para a Marinha, atendeu o telefone, a mulher, a esposa do comandante da Marinha, Dona Elizabeth. Eu falei, Dona Elizabeth, o comandante está aí? Está saindo do banho, quem é? É o Veraldo da Bal, só um minutinho. Falei, comandante, aconteceu um imprevisto, o que houve? Olha, veio a Polícia Federal aqui e prendeu todo mundo. Mas você não está preso, você estava me ligando, porque eu não falei quem eu era, mas marinheiro e a balsa está preso. Quem que prendeu? A polícia diz para me aguardar aí, fala para eles me aguardar aí que eu estou indo aí. Eu fui na Polícia Federal e falei, ó, o comandante da Marinha acabou de ligar aí, que tá vindo aí. Ele quer falar com vocês. Ah, o Cé da Balsa também vai junto preso. Sei que ali uns 20 minutos já chegou o comandante da Marinha na Polícia Federal, já liberou nós e falou, tornou a dizer pro delegado na época, olha, a travessia está aberta, a balsa está liberada e o pessoal também, então vocês querem mais os dias aí a gente dá, mas a situação é essa, não podemos, por causa de falta de gente, falta de fiscalização, obstruir a passagem da balsa. Então, vejo que as coisas aqui em Foz do Iguaçu sempre foram difíceis, né, Rita Araújo? É. Mas parece que a Rita tem mais uma música aí, é isso, Rita? Sim, o meu lado é musical, né? Então vamos agora dar um nós vamos tempo dedicar aqui. Essa música, vamos dedicar. Posso dedicar? Márcio. Quem manda aqui no estúdio é o Márcio. É verdade. Então nós vamos dedicar essa música especialmente ao convidado Sérgio Lobato, Ângela Maria e Calbi Peixoto, Contigo Aprendi. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Contigo aprendi que existem novas e melhores emoções. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que a semana já tem mais de 7 dias. Fazer maiores as pequenas alegrias, a ser alegre, eu contigo aprendi. Contigo aprendi a ver a luz do outro lado ao ver a lua. Contigo aprendi que tua presença eu não troco por nenhuma. Aprendi que pode um beijo ser mais doce, mais profundo, que posso ir-me qualquer dia deste mundo. As coisas boas eu contigo já vivi, e contigo aprendi que eu nasci no dia em que te conheci. Posso ir-me qualquer dia neste mundo. As coisas boas eu contigo já vivi. Contigo aprendi que eu nasci no dia em que te conheci. Só quanto saudosismo, hein, Pegurar aqui no estúdio. Você viu estúdio? Que a música, né, cria um clima todo especial, sim, no programa ao vivo, sim, né, Rita? Isso, sim, é muito bom. Isso é muito bom. Levantou Darley aí para contar alguma coisa. Depois eu quero saber tudo isso. Estão pensando o quê? Gente, vamos aproveitar e vamos sortear antes de chamarmos o Dindim, ok? Que agora nós temos Dindim, hein? Essa é boa. É a sorteada com o quadro lindo, maravilhoso, que eu também queria, né? Tudo eu quero. É Fernanda Prushi. Fernanda Prushi da Silva, tá certo aí, o Márcio, que dá risada? O Márcio não deu risada, não no deu sobrenome. Risada, então tá certo. Ara, como é que não é parente dele aí? Isso é da Silva, viu? É da Silva. Então você ganhou o quadro da artista plástica maravilhosa, né? Que é a Fadua Fachi, com a... E não tem nada a ver a frase, mas eu vou ler a frase da menina, ela só foi sorteada. Foz de Iguaçu, a terra das maravilhas. Olha, bonito, hein? Bacana. Para... O pessoal teve até aplaudiu aqui no estúdio. Boa, Fernanda, eu concordo com você 100%. É a terra de todas as maravilhas. Só faltam algumas coisinhas para ficar completa. Mas tudo bem. Fernanda Prust da Silva, você é a vencedora do quadro da artista plástica Fadwa Fakir. Você vai passar na Multipresentes, tá? Já vamos estar entrando em contato com você. O quadro está lá, na Multipresentes, todo mundo conhece ali da Almirante Barroso. Já vai tomar um café gostoso que o Multi prometeu. Aí você faz uma foto lá e manda pra gente pra colocar na fanpage. Márcio, vamos agora para os din-din. Os din-din foi bom. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Eu tô adicionando a Transamérica no meu WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Transamérica, Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então, continuando aqui nosso programa ao vivo na Transamérica, né? Em 1972, os presidentes Emílio Médici, do Brasil, e Alejandro Lanusse, da Argentina, assinaram um tratado de intenção para construir uma ponte que uniria os dois países. Esse tratado ficou arquivado por 7 anos e só foi retomado em 1979 por lideranças de Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, mediante a formação de uma comissão mista presidida pelo iguaçuense Sérgio Lobato da Mota Machado. A pedra fundamental foi lançada pelos presidentes João Figueiredo e Reinaldo Bignoni em 13 de janeiro de 1982. Então, essa é a história, um trecho da história da Ponte da Fraternidade. Sérgio Lobato, o que você lembra desse trabalho aí feito aí no final aí da década de 70 aqui em Foz do Iguaçu? Na verdade, começa muito antes de 70, lá 1968, 69, por aí. Eu era sócio, como disse anteriormente, do posto Shell, posto Gomes da Minas Brasil, e era sócio junto com Oswaldo Ferraz Damião de uma agência de turismo Alvorada. E nós atravessávamos o Porto Meira lá constantemente com nossos veículos, levando turista, trazendo turista, e começávamos a conversar, e a ideia surgiu aí dentro da agência Alvorada, isso bem antes desse acordo ser assinado. Mas a ideia ficou no ar, e alguns anos depois, realmente, eu vou simplificar a história, porque para contar tudo isso, ele varia em tempo. Nós formamos a comissão no Hotel Carimã, eram cinco brasileiros, cinco argentinos. Me lembro do Oswaldo Ferraz, que está aqui, Damião, Hermínio Gatti, Evandro Estério Teixeira, Capitão Cássio Pereira e cinco companheiros de Porto Iguaçu. Fizemos algumas viagens para Buenos Aires, 3 ou 4 vezes para Buenos Aires, fizemos 2 ou 3 viagens para Brasília, tivemos uma reunião com o presidente Figueiredo, que nos recebeu muito bem, por sinal, nos aconselhou e nos amparou para que o presidente da Argentina, Videla, nos recebesse. O presidente Videla nos recebeu e nos encaminhou para o ministro dos Transportes, sempre acompanhado do embaixador brasileiro, que nos acompanhava nessas visitas aos ministros da Argentina para tocar o assunto para frente da construção da ponte. E tivemos sucesso, tivemos sorte, e alguns anos depois tivemos a felicidade de ter a ponte inaugurada. Eu, no acordo em Buenos Aires, eu fui convidado pelo presidente Figueiredo para participar da comitiva presidencial. Fui uma das pessoas que assinou aquele acordo lá em Buenos Aires, além do presidente Figueiredo, o ministro dos Transportes da época, as autoridades argentinas. Eu fui o único paranaense presente lá no Palácio, né, e assinar e participar desse momento histórico. Agora, tem, Pegorado, tem um caos. Aqui, né? Nós gostamos de escutar caos. Tem um caos também, interessante. Né, então, quando começou essa história da construção da ponte, eu escutava um zum-zum-zum na cidade, que tinha um cidadão que não gostava de mim e que estava trabalhando demais. Olha, está sujeito esse camarada fazer alguma coisa contra você. Que é hoje meu grande amigo Beraldo, que era o dono das balsas. Ele não queria a ponte? Como é que é essa história aí? Ele não queria que construísse a ponte porque ele fazia a travessia. Eu escutava, olha, tem um dono da balsa lá, você cuidado com ele, que ele veio de Guaíra, meio perigoso, e eu estava meio assustado com o Beraldo. Beraldo, que história é essa? Confirma. Esse programa é bom por causa disso. Ó. As histórias, as fofocas, os causos estão aqui sendo esclarecidos no estúdio do programa. Eu vim conhecer o Beraldo agora, há 2, 3 anos. Né? Tornou-se meu grande amigo, meu grande companheiro, confidente, amigo mesmo, verdadeiro. Estamos todo dia juntos e agora estamos juntos lá na Amigos da Marinha, né? Que é uma satisfação, uma honra participar dessa. Pois é, Sérgio, até você dá oportunidade para a gente, eu ia explorar um pouquinho esse assunto também. Vamos aproveitar aqui os microfones da Transamérica Foz e dizer o que são os Amigos da Marinha? Que associação que é essa? Que objetivo ela tem? Eu vou deixar para o Beraldo comentar sobre isso, porque ele é mais antigo que eu, ele é mais entusiasta que eu. Entrei agora. Olha a entregação. O Beraldo é o vice-presidente, dá a palavra para ele. Então vamos lá, Veraldo. A Suamar é a Sociedade Amigos da Marinha. Hoje, no Brasil todo, onde existe a Marinha, já existia a Suamar em todos os lugares, menos Foz do Iguaçu. Várias vezes, a Marinha tentou montar, fazer a sociedade em Foz do Iguaçu, mas às vezes um comandante não tem interesse ou não ser muito insistente em se formar essa associação, foi deixando passar. E agora, pouco tempo atrás, o comandante atual, que é muito, muito, muito ativo, muito, muito eficiente, muito um cara novo, um militar de carreira, me solicitou para nós montar essa Suamar aqui, porque o único lugar que não tinha no Brasil era em Foz do Iguaçu. E ele convocou vários amigos de Marinha, que já tinha a medalha de amigo de Marinha, e foi feita uma reunião lá na Marinha, na Escola Fluviários, e ele leu uma ata de 1987, que foi feita no Hotel Salvati, na época de funcionamento, e que tinha 13 amigos da Marinha para formar a sua marca. E ele queria saber o porquê que a tal de ata não foi assinada. Daí estava o seu Sérgio, o doutor Fava, vários amigos de Marinha lá, mas não lembrava o porquê. Daí o comandante leu os nomes dos 13 que estavam, 10 já morreram. Só tem 3 vivos, que é eu, o Sérgio e o doutor Fava. Daí o comandante falou, por que que não foi assinado? Porque na época acabou a luz, deu um temporal forte, e acabou a luz do Hotel Salvati. E daí ninguém assinou a ata, mas ficamos tomando uísque lá e bebendo até umas horas. Então, e daí o comandante falou, então vamos marcar uma outra reunião agora para nós formar a diretoria. Daí eu falei, não, comandante, vamos formar já hoje, porque vá que na próxima reunião não tenha mais nenhum desses 3 vivos aí. Daí o comandante, então tá bom, meu, como é que a gente quer fazer? Digo, vamos colocar o Sérgio Lobato de presidente, porque o Sérgio... Não é porque está na presença dele, mas é um cara muito afoito, muito ativo, organizado, né? E gosta das missões que passam para ele, ele gosta de dar procedimento. E foi o que aconteceu, que hoje a sua marca está montada. E o vice, eu mesmo me indiquei como vice e formamos uma diretoria, o Piola de Itaipu como relações públicas, o Daniel do... trabalho no Macuco Safari, é o organizador da documentação, inclusive nos está devendo o estatuto, né? O Sérgio está cobrando ele. Vamos cobrar ao vivo. E o chefe da segurança Itaipu, que é Coronel o Xuxa. O Xuxa é o secretário. Secretário. e formamos a Suamar. E graças a Deus já tivemos a reunião, tivemos o presidente da Suamar aqui. Nacional. É, e agora, dia 9 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. De novembro. De novembro. E vamos fazer o encontro nacional da Suamar aqui em Foz do Iguaçu. Então vamos deixar os nossos estúdios, né, abertos para essa reunião, né? Podemos Lógico. Trazer aqui o pessoal também para falar um pouquinho também sobre essa associação. Que história bacana aí que vocês estão trazendo para a gente. Sérgio Lobato já pediu uma música, Rita Araújo. Agora falta o nosso outro convidado. Agora nós vamos dedicar uma música, espero que o seu Veraldo goste, né? Tá aqui é surpresa, né? Ele nem uma sabe. Uma surpresa ainda. Aqui, ó. Depois, senão, quem apanha está aqui, a produtora. Então nós vamos, mas antes de oferecer a música, eu quero mandar um abraço também para a esposa do Oswaldo Damião, Ariane Damião, que está com a gente, né, internet lá, brigadão, um beijão para você, Ariane, que bom que você está nos ouvindo. E também, acabei de falar com o proprietário da Transamérica, né, Muito podemos bem. Sortear o passeio para as cataratas, olha que bacana. Então, olha, ligue para cá, gente, duas pessoas sempre no sorteio, é para duas pessoas, você vai passear naquela maravilha, eu quero. Passear naquela maravilha que é as Cataratas do Iguaçu. Então, para você ganhar, você tem que estar participando já do nosso WhatsApp, tá bom? E aquela frase importantíssima, uma frase positiva sobre Foz do Iguaçu. Mas agora a música para o nosso Veraldo Barbiero, vamos tomar que ele goste. Amado Batista, A Última Lembrança. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. De amor, escolhi uma rosa amarela pra deixar em sua janela como última lembrança. Por você, o meu ódio se completa. Não quero mais ser poeta, não canto mais pra você. É difícil de explicar, mas você tem que entender. Nesta madrugada eu vou cantando dos sonhos meus. O último refrão dos sonhos meus. Nesta serenata eu vou deixando um adeus, adeus, adeus. Nesta madrugada eu vou cantando dos sonhos meus. Nesta serenata eu vou deixando um adeus, adeus, adeus. Histórias e Memórias. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier. para enfeitar a noite do meu ver. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando, quero a ternura de mãos te encontrando para enfeitar a noite. Amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando, quero a ternura de mãos te encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Ai, como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Ok, ok. Ai, gente, que inveja da Vanessa Silveira, Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Você acabou de ganhar, olha lá, ela ganhou dos atrativos. Primeiro eu vou dar uma lidinha aqui, aí depois a gente vai te contemplar, né, para o Museu de Cera. Você foi a sorteada, Vanessa Silveira. Sobre os atrativos, instalado na Rodovia das Cataratas, via de acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e Aeroporto Internacional Foz do Iguaçu Cataratas, o Foz do Iguaçu Parque Show vem consolidando-se como uma das melhores atrações turísticas de destino Iguaçu. O complexo inclui o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. O Museu de Cera possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, espalhada em 16 cenários diferentes. Entre os retratados estão Papas João Paulo II e Francisco, Homem-Aranha, Madonna, Charlie Chaplin, Jack Sparrow e outros personagens. O Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem, entre elas a estátua do Cristo Redentor e da Liberdade, o Palácio Taj Mahal, os Guerreiros de Xi'an, a Esfinge de Gizé, a Torre Eiffel e outros. O Vale dos Dinossauros apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos, dispostas em uma ilha, em uma trilha, em meio a um bosque. As réplicas emitem sons e movem algumas partes do corpo. Entre as espécies representadas estão o Diplodoco. Que é isso, aí, gente? Complicou, né, meu, Rita? Diplodoco? Meu Jesus! O Protoceratopo! Jesus! O Estegossauro e o Carnossauro! Olha o Márcio rindo, olha a Márcia! Gente, mas me matou, hein? Eu vou ler de novo. Diplodoco. Proteceratopo. Esterossauro. Isso parece teste. Gente do céu, mas o importante é que a Vanessa vai ver tudo isso. Para. Gente, olha, só desse nome eu ganhei. Teste para locutor. Esse foi um teste para locutor aqui de mais de 50 anos no ar. Gente do céu, me pegou assim de surpresa. Eu já sei, você me deu esse presente, né, Jorge Pegoraro? Obrigada. Vanessa Silveira, eu vou junto com você, eu mereço. Depois dessa. Então ganhou. Temos mais dois ainda sorteados no programa, né? Tá, então a Vanessa Silveira, explica um pouquinho como é que é, Pegoraro. A Vanessa, então, ganhou o Museu de Cera, né? Certo. convite para o Museu de Cera. O complexo tem três atrativos, né? O Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Então ela ganhou o Museu de Cera e ela pode levar mais dois acompanhantes. Oh. É ela e mais duas pessoas, então. Estou disponível. E o ingresso, nós vamos passar o nome dela agora lá para a empresa. O ingresso vai ficar disponível no próprio local. Certo. Então ela pode chegar lá no Museu de Cera, junto com dois acompanhantes e fazer a visita, ok? Ah, então beleza. Então nós vamos voltar aqui, Rita Araújo, com os nossos dois entrevistados. Beleza. O tempo, vocês viram que o tempo passa muito rápido aqui na rádio, né? Ouvindo música, contando causos. Então eu vou começar aqui com o Veraldo. Nós estamos já na fase final aqui, Veraldo, do nosso bloco. Para suas considerações, se você quiser comentar um pouquinho como está hoje, né? Nós falamos da travessia de barco, de balsa, né? Do Brasil para a Argentina, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, e a construção da ponte da Fraternidade, ponte Tancredo Neves. E agora, como é que está isso? Como que você vê esse momento de Foz do Iguaçu também com relação a essa questão? Para mim, em particular, seria bom não ter saído a ponte. Eu estaria faturando muito dinheiro com o balsa pelo fluxo que aumentou e o movimento que é hoje. O ideal seria a balsa, porque... pensando em mim, mas a gente entende que a evolução chega e tem que as coisas andar, e nada melhor do que quem gosta de balsa, na realidade, é o dono da balsa. É o balseiro. E só veio a trazer desenvolvimento, a evolução. A ponte ficou maravilhosa, linda, muito bem feita, foi feito muito rápido. O Sérgio hoje é meu amigo, meu companheiro do dia a dia, falamos duas, três vezes por dia, mas eu tinha muita bronca com ele. Cada evento que eu estava, onde eu estava, chegava o Sérgio, eu de longe, chegou essa coisa aí. Então eu tinha uma bronca com o Sérgio grande, porque ele foi o que levantou a construção da ponte, e se Foz do Iguaçu tem essa ponte, hoje a população aí deve muito ao seu Sérgio Lobato, porque ele que foi o incentivador, ele que foi atrás, claro, com a comissão, mas ele é muito aguerrido nas metas que ele pega para realizar as coisas. Ele se sai muito bem, e por isso que ele está hoje junto comigo. Eu preciso de um cara desse para certas coisas acontecer, né, Sérgio? Obrigado. Mas eu tinha muita bronca com o Sérgio, mas hoje passou e... Grandes amigos, meu, né, Veraldo? Meu amigão. Muito obrigado, Veraldo. Veraldo, nós entramos em contato com ele durante a semana passada. Prontamente ele, né, se prontificou a vir aqui no programa. Muito obrigado. Você deixou a família hoje lá em casa para vir aqui contar um pouquinho dessas histórias, desses causos aqui para a gente. Muito obrigado, Veraldo. Obrigado. Sérgio Lobato, suas considerações finais. Eu me recordo, no começo do programa, você falou de Cascavel, que os ouvintes estavam ligados na Transamérica em Cascavel. Então, quero lembrar todos vocês e aos mais novos aqui da região, que o meu pai chegou aqui em Foz do Iguaçu em 1950. Era coletor público estadual, veio para cá nomeado pelo governador da época, Moisés Lupion. E a finalidade do meu pai, a primeira finalidade dele, era abrir a coletoria pública em Cascavel e Toledo. Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu, Toledo era distrito de Foz do Iguaçu. O meu pai, viemos de jardineira, não era ônibus, era jardineira, paramos em Cascavel tinha 4, 5 mil habitantes no máximo, era uma região de madeira, muita encrenca de terra, grileiro, muita morte, e meu pai fez funcionar a coletoria em Cascavel, já veio com alguns nomes para abrir a coletoria. Fomos para Toledo, abriu a coletoria em Toledo, aí veio para Foz do Iguaçu para assumir a coletoria em Foz do Iguaçu. Então, não existia Santa Teresinha, São Miguel, Medianeira, Matelândia. Então, veja só como cresceu nesses 50 anos, 60 anos, a região aqui expandiu-se, uma coisa vertiginosa. Né? E outra coisa, Pegoraro, de Guarapuava a Foz do Iguaçu, quando eu vim para cá, não tinha nenhuma ponte. Nós passávamos de balsa, puxado por índios, que tinha muito índio nesse trajeto aí, E não, você não via um metro de terra, era floresta virgem. Soja não existia, nem se falava de soja. Soja apareceu 20, 30 anos depois. Então a região cresceu muito. Foz do Iguaçu cresceu, se expandiu uma coisa. Ah, il viso degli amore, le tue labbra sono i fiori, tu sarai la mia Gioconda. Vencido o inimigo que antes fora varonil, recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil. Dizia a mesma ordem, quem casou não poderá levar consigo a esposa ficará. Prometeu então o bravo ao dar baixo ser civil, embarcarás amada para os céus do meu Brasil. E enquanto ela esperava lá no cais napolitano, repetia estas palavras no idioma italiano. Brasiliano, la mia vita oggi sei tu. Io ti voglio tanto bene, chiedo a Dio che tu venga, ti scordar non posso più. Brasiliano, sono ancora la tua bionda, mio sposo hai lasciato, questo cuore abbandonato ti chiamasti di Gioconda, di Gioconda, di Gioconda. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Então, você já mandou o teu WhatsApp aqui para participar com as frases, né? Lembre-se que todos os brindes aqui, eles vão estar sendo sorteados através da frase com um sentimento positivo por Foz do Iguaçu, tá? Sou apaixonada por Foz do Iguaçu porque ela me fascina. Tá aí, ó. Uma frase, não é, Darley? Não é, Oswaldo? Tá certo? Então, 88282828 é o WhatsApp. A fanpage Transamérica Foz ou o fixo 3028-2828. Super fácil. Então, mande já essa tua frase com um sentimento positivo pela nossa amada Foz do Iguaçu. Com você, Pegoraro. Muito bacana. Nós já renovamos a nossa bancada aqui agora nos estúdios da Transamérica Foz. Dispensamos aqui o Veraldo e o Sérgio Lobato, que saíram dançando com a última música, verdade, né? Tem isso também no programa aqui. A Luciana fica tirando fotografia de todo mundo aqui, mas fica verdade, todo mundo dançando. E agora nós temos o prazer aqui de estar recebendo Darley dos Santos, Oswaldo Damião. Agora nós vamos começar a contar outras histórias importantes aqui de Foz do Iguaçu, da nossa região, da nossa fronteira. E o Darley dos Santos, eu quero começar com ele aqui, antes dele se apresentar, até, Darley, depois na sequência você já pode se apresentar fazendo favor para os nossos ouvintes, mas ele já puxou a história do Garrincha. Nós falamos do Garrincha e da Elza Soares no primeiro bloco do programa, né, que a Elza Soares esteve aqui junto com o Garrincha em Foz do Iguaçu, e ele já disse que tem até fotografia junto com o Garrincha aí. Como é que é essa história aí, Darley? eu primeiramente gostaria de cumprimentar os ouvintes da Transamérica, ao Pegoraro, a Rita, minha amiga de infância. Agora eu confessei a tua idade. Só não pode falar a idade no programa. O Osvaldo, que não é de agora que nós nos conhecemos, inclusive, talvez ele não lembre, mas é o tempo que eu trabalhava junto com o Percy Lima no escritório de contabilidade. Por quase 10 anos eu fiz a contabilidade do Hotel Alvorada. E que bela lembrança, né, Osvaldo? Muito tempo que a gente não se via. Mas eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui para relembrar aqui as histórias, né, e os fatos passados e ocorridos na nossa cidade. E eu, quando falo de Foz do Iguaçu, Pegoraro, eu me arrepio, porque eu amo essa cidade, eu aqui nasci, inclusive eu costumo dizer que nasci ali nas barrancas do Rio Boici, e é verdade, onde meus pais vivem até hoje. E é verdade que nós tivemos assim diversas passagens pela nossa vida, como futebolista, profissionalmente falando também, como servidor público. Essa passagem do... Eu tive, assim, uma grata satisfação e agradeço a Deus por isso. Eu joguei em todos os times de Foz do Iguaçu. Praticamente, lógico, mais tempo eu estive no Flamengo, onde eu joguei lá por 15 anos. Mas também joguei no ABC, joguei no Guaracá, joguei no Vasco com o Dr. Fava, que foi muito falado e comentado aqui. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Fava chegou em Foz do Iguaçu, vindo lá do Rio Grande do Sul, e ele chegou com aquela fama de que jogou no Internacional e tal, no Grêmio, aliás. E eu, um goleiro matreiro à época, né, dizia, não, mas aqui não vai se criar, né? E tivemos alguns arranca-rabo, é bem verdade, futebolisticamente falando. É um grande amigo meu, e por muitos anos. E ele continua ainda insistindo, eu já parei, porque na realidade meus joelhos já não aguentaram mais. E a história do Garrincha é fato. O Garrincha veio para jogar uma partida pelo Flamengo de Foz do Iguaçu contra a seleção paraguaia. E lá nós estávamos já à época. E eu tenho uma foto com o Garrincha, é verdade. Eu conheci pessoalmente a Elza Soares. E o Garrincha era assim uma pessoa fantástica. Simples, né? Simples. A gente conhecendo ele pessoalmente, é bem verdade que ele já estava parando de jogar quando ele esteve aqui em Foz do Iguaçu. Gostava muito de uma caipirinha, talvez tenha sido isso que deu uma diminuída, né, na carreira futebolística dele, é bem verdade. Mas, enfim, um ídolo do esporte brasileiro, que eu tive a satisfação de conhecê-lo e jogar pessoalmente. Muito obrigado, Darley. Nós vamos continuar conversando aqui com o Darley também de outros assuntos. E eu queria passar a palavra para o seu Osvaldo Damião também, que já foi comentado aqui no primeiro bloco do programa pelo Sérgio Lobato também, várias sociedades aí, vários empreendimentos em comum. E seu Oswaldo também tem bastante história para contar, né? Muitas histórias. Primeiramente, eu quero agradecer ao Pegoraro e à Rita e ao Márcio o convite feito para essas lembranças do passado, também aos ouvintes da Rádio Transamérica. Nós, estou aqui em Foz do Iguaçu, nós chegamos, meu pai chegou em 1953. Ele o ano que eu nasci, viu? É, o ano que 31 nasceu. De março de 53. Exatamente. E eu cheguei em julho, cheguei no dia 24 de julho de 54, um ano depois. Mas ele era advogado, foi um dos primeiros, foi praticamente o primeiro advogado de Foz do Iguaçu, porque o outro advogado que existia aqui era o doutor Saulo, era o promotor de justiça. Verdade. Então, meu pai, quando veio para cá, nos pintou um quadro maravilhoso, que a cidade era uma maravilha. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, eu vim de São Paulo com ele, pela Real Aerovias, naquela época, e desembarcamos no aeroporto aqui, onde hoje atualmente é o Grécio, e havia lá o Jorge Franco, o Chiquito, que era amigo dele, foi nos receber. E ele tinha um sotaque característico do paranaense, né, que eu era paulista. E eu me lembro que a frase que eu escutei foi assim: bota o piá no jipe. Falei, que será piá? O que será o jipe? E eu entrei no jipe, sentei e ele desceu ali o Grécio em direção ao batalhão, Avenida Brasil. Quando nós descemos da Avenida Brasil, bem ali em frente, o Pedrinho Rodrigues, que seria... O jipe começou, tinha chovido muito. Subida do Botafogo. Subida do Botafogo, exatamente. E o jipe começou a derrapar, e desceu, andou um pouco mais, passou em frente ao Pedro Basso. Eu perguntei ao meu pai, eu tinha 13 anos, Uai, falta muito para chegar na cidade? Estão bem no centro. Olha, porra, a minha decepção, mas a cidade que ele tinha pintado era uma maravilha. Bom, aí daí nós, eu continuei e fui conhecer meus, os primeiros amigos que eu conheci, foi o Sérgio Lobato, José Bento Vidal, que já é falecido, um grande advogado de Foz, e vários outros amigos, e fui estudar no colégio, que hoje é o Monsenhor Guilherme. Monsenhor Guilherme. Não, não, não é o Monsenhor, o colégio aqui... O, Agrícola? Não, não, Mitre. O Mitre. Mitre. Mas o meu tempo era colégio estadual de Foz do Iguaçu. Eu fui da primeira turma, que se formou, foi, nós nos formamos em 1955. Vai fazer, esse ano faz 60 anos. Né? Gente, 60 anos, hein? Ei, que notícia Mitre. Importante. Uhum. Bom, mas eu, uma coisa que eu me lembro, meu pai me conseguiu um emprego. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu fui trabalhar na Real Aerovias, que era no Hotel Cassino Iguaçu. Então eu tenho muitas lembranças positivas dessa época, porque o gerente, o diretor do hotel na época era o Major Celino de Castro. E o Major Celino de Castro tem uma história muito, muito rica, porque ele foi companheiro do Luiz Carlos Prestes. Ele era oficial da Força Pública de São Paulo, que na época, 1910, 1915, 1920, era a fina flor eles eram, estudavam na Europa, na França, então o major falava francês fluentemente, era um homem fino. E ali eu aprendi muita coisa naquele tempo, eu fiquei um ano. E tive a oportunidade interessante também de ver vários fatos. Eu conheci o Jean Goulart, a Maria Tereza, a esposa dele, tinha 20 anos. O Jango era um vice-presidente da República, tinha 38 anos. Ficou alguns dias aqui também para visitar Foz do Iguaçu. Os candidatos, né, daquela época, 1955, foi a eleição do Juscelino Kubitschek, todos eles vinham a Foz. A Rita não tinha nascido. Eu me lembro que veio o Ademar de Barros, veio o Castelo Branco, isso aí, doutor de 1955. Juscelino Kubitschek era o candidato aí. E eu me lembro de um fato interessante, o Marechal Juarez Távora, que também foi um dos do grupo do Luiz Carlos Prestes, eram aqueles tenentes de antigamente, revolucionários, e eu estava me formando no ginásio, e tinha um livro ouro. Esse livro ouro servia para arrecadar fundos, né? Era Sim. aquela história dele. E o Moisés Lupion, que era o governador, tinha dado uma doação. Não me lembro hoje, mas R$100. E eu, menino, 15 anos, fui lá no quarto, na suíte, só tinha uma suíte no Hotel Cassino. E bati na porta, ele mandou entrar, o marechal, sentado. O que você quer, menino? Eu falei, marechal, general, naquela época ele era general. Eu gostaria que o senhor assinasse um livro ouro. Quando eu falei livro ouro, ele levantou a... Não, eu sou um homem pobre, um general sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar. Eu não falei, não. Aí eu tive uma presença de espírito. E falei, não, general, eu vim pedir a sua assinatura, somente. Não vim pedir dinheiro. Então ele assinou. Tem o livro, não sei onde anda. Mas várias figuras passavam por aquele hotel, né? Que o Hotel Cassino Iguaçu, ele era, com esse nome, o nome era destinado a um cassino, mas o Dutra, quando assumiu a presidência, em 1945, né, ele extinguiu o jogo no Brasil. Então o hotel ficou só com o nome de cassino. E é exatamente essa a carona que eu queria pegar também, Oswaldo, porque conversando com a Rita Araújo já em outras oportunidades... O Hotel Cassino era onde aconteciam as coisas em Foz do Iguaçu, né? Exatamente. Nós tínhamos lá a rádio também, a Rádio Cultura também. Grandes personalidades e autoridades da época iam, né, no Hotel Cassino. O Hotel das Cataratas ainda não estava pronto, né? Depois o Hotel das Cataratas recebeu Exatamente. Uma parte desse público que ia inicialmente no Hotel Cassino, mas realmente tudo acontecia ali no Hotel Cassino, né? No Hotel Cassino, onde hoje é o Senac. Isso mesmo. Lindo, lindo, não? Exatamente. O Major Castro era o foco, né, principal da cidade, porque ele, além de ser uma personalidade muito forte, ele tinha o poder econômico da época, porque Foz do Iguaçu era muito pobre. Então, só para ter uma ideia, ele tinha, imagino hoje, que ele tinha 3 a 4 veículos, que eram os veículos que, ônibus, né, um ônibus, uma caminhonete, que iam buscar os passageiros no aeroporto. Então, existia uma ligação telefônica do cassino, era a única ligação que existia em Foz do Iguaçu, era o Hotel Cassino até o aeroporto. E o major é que determinava o horário, o carro, o dia que ele amanhecia meio de lua. Meio bravo. Não, hoje eu não mando o carro, mas como, major? Não tem outro. Então, meu pai, eu me lembro que meu pai, um veículo, meu pai era uma motocicleta. Ele era advogado e tinha uma moto. Então, aí a cidade, em 1954, 55, não tinha asfalto, não tinha absolutamente, nós não tínhamos água, nós não tínhamos energia elétrica, era uma, duas horas por dia que vinha lá do... Do Boici. Não, tinha a usininha lá do parque, lembra? Aquela parque, usina? Tinha a usininha do usininha parque, do parque. São João, né? São João. Viu São João, depois... Depois do Boici. Uma... Então, a cidade... Mas como eu tenho uma frase, né? Eu era feliz e não sabia, porque nós não pagávamos imposto, não pagávamos IPTU, IPVA, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Então, a pessoa, todo mundo vivia bem, todos eram iguais quase na cidade. Todos se conheciam, era uma era muito bom naquela época. Rita Araújo. Eu sei que você tem muitas lembranças dessa época. Tenho, Rita, sim. Não, eu até gostaria que o Oswaldo... Tem. Alguém vai apanhar na o saída. O Márcio já está rindo, né? Aqui, né, Márcio? Alguém vai apanhar na saída. O trem hoje, sabe? O trem vai passar por cima de alguém. Eu quero perguntar, quero que o Oswaldo fale para a gente um pouquinho como que era o turismo, né? Como o início do turismo, que a gente tem... É muito importante, né, o turismo. E o teu pai, eu sempre admirei muito o doutor Damião pela visão. Ele chegou, vocês se assustaram, mas ele não, porque ele sabia que aqui era lindo, maravilhosa, e quando ele mandou a notícia para vocês, ele estava em frente às Cataratas do Iguaçu. Já estava encantado. Sim, estava encantado. E venham para a cidade mais linda do mundo. Está aí, tá vendo? Meu pai tinha um ditado que dizia o seguinte, que quem chega primeiro bebe... água limpa. Isso aí. Mas muitos anos depois eu falei, pai, eu acho que nós não chegamos a beber água. Nós abrimos a picada e os outros conseguiram tomar. Porque realmente, você veja uma coisa, ele tinha uma visão muito boa de tudo, de turismo, de indústria, de comércio. Mas a dificuldade, qual é a principal dificuldade em qualquer lugar do mundo? É o fator econômico, é dinheiro. Você ter financiamento. E naquela época não existia nada. Nós tínhamos aqui uma agência do Banco do Brasil. Do Banco do Estado veio depois, né? O primeiro foi o Banco do Brasil. E o próprio comércio era pobre, não havia demanda. Então o turismo também era uma. Nós tínhamos uma ligação aérea pela Real Aerovias. Antigamente houve uma Panair do Brasil, né? Mas eram aviões precários naquela época. Levava o Douglas DC-3, trazia 28 passageiros. Demorava 5 horas, 6 horas de São Paulo aqui. Pra, se fizesse voo direto, porque geralmente era pinga-pinga. Então, e eu me lembro, vou contar uma história interessante, por que que eu comecei com o turismo. Em 1962, me deu a vontade, eu queria aprender a pilotar aviões. E meu pai, eu sabia que meu pai tinha sido piloto antigamente, piloto amador. E falei com ele, ele disse, não, tio, faz o seguinte, funda um aeroclube, né, reúne os amigos e tal, eu faço para você o estatuto e tal, e vocês começam... Eu reuni vários amigos, era o José Farias, que era o diretor do Banco do Brasil, o Luiz Carlos Alcanale, vários amigos, o Vanderlei, o comandante Vanderlei, que era sargento do Exército na época, ele... E até hoje é aviador, né? Ele até hoje, ele está aposentado, mas está com 80 e poucos anos. E nós fundamos esse aeroclube. Adquirimos um avião e eu comecei a voar, aprendi a voar. Então, eu frequentava muito o aeroporto. E chegavam os pilotos amigos do Vanderlei, outro, e me pediam, me leva em tal lugar, e eu levava. Eu levava nas cataratas, levava, eu tinha carro. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Naturalmente, né? Eu vou montar uma agência de turismo. E montei uma agência de turismo, em 1966. Né? Até nós somos sócios com o Sérgio Lobato. Depois ele saiu. E ali começamos o turismo. E realmente, na minha época, eu posso dizer isso com toda... deixando de lado a vaidade ou qualquer coisa, mas eu instituí um turismo digamos, moderno. Porque não havia aqui. Então, eu coloquei os motoristas uniformizados, com camisa, gravata, bem barbeados, bem arrumados, bem... os carros limpos, e com programas. E eu me lembro que eu fiz uma eu mesmo redigi, e talvez até meio nem muito bem redigido, mas todos os programas de turismo de Foz do Iguaçu. Então, visita as cataratas, visita a ponte da o Marco das Três Fronteiras, tal. Eu redigi aquilo e fiz um prospecto. Esse prospecto foi sendo copiado por todas as agências de turismo durante anos, que eles faziam. E comecei a ir a São Paulo fazer visitas às agências de turismo para representá-los aqui, no turismo receptivo. Em 1968, 69, eu assumi a agência da Sadia Transportes Aéreos, que tinha o mesmo nome da empresa de frios, que posteriormente transformou-se em Transbrasil. Então, eu comecei também com... citando antes, em 1963, 64, também tinha um táxi aéreo, um avião. Eu comprei um César e fazia táxi aéreo. Não, eu não era o piloto, eu pilotava, mas eu tive um piloto, um dos primeiros pilotos que eu tive, teve um problema, que era um coronel da Força Aérea Paraguaia, exilado, coronel Horácio Acosta. E aí ele voou para mim 20 dias, o batalhão mandou, me ligou, assim, olha, esse coronel está proibido, não pode. O Vanderlei, que era o meu piloto, que era o meu instrutor, foi piloto, era sargento do exército, também não podia a cada momento. Aí, infelizmente, eu tive um acidente com o avião, eu caí, o avião deu uma pane perto de Curitiba, e aí foi encerrada a minha carreira aeronáutica. Você acalmou um pouquinho com os ares, né? Rita Araújo, que depois dessa história maravilhosa, pioneiro, né, do turismo e de outras ações, vai longe a conversa. A gente que ama a Foz do Iguaçu, né? Mas nós vamos colocar uma música, a gente vai dedicar uma música para um dos dois, não vou dizer qual. Essa canção é de 1971 e muitas vezes ela foi considerada a obra-prima da dupla de compositores Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Então vamos ouvir Detalhes. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim, e nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer à pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada. Do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar. Histórias e memórias. Você tá me olhando aí, Márcio, e olha pra mim e faz assim com a cabeça e levanta o braço. O pior de tudo que ele olha e ri, né? Só sim, ri, ele dá sim. Risada, né? É gargalhada, né? Não é nem uma risada, é uma gargalhada. Bom, mas então vamos aproveitar e vamos dar uns abraços aqui. Posso mandar abraços, Márcio? Você vai rir. Vamos lá, gente. Carmela Reiki, pode rir. Enz Zene, Ivanete Matiello, Sandra Suertes, Neide Silveira, Andressa Soso, Mara Ribeiro, Raim Yadan, Cláudia Carvalho, Thalisson Amaral, Celso Charnecas, Consuelo Martínez, Suelen Fabrini, Renato Martins, Arnaldo Castilho Ortiz, Sônia Regina Palácio, olha o Ademar, Ademar Wagmaker, Wagmaker, é tudo Ademar, Ju Silva, Victor Alice, Bruna Kátia, Gabriela Bessani, Natasha Cristina, Leide Helena Mendes, Vivi Dreyer, Caroline Bertolino. Caroline Bertolino, um abraço para você, querida. Edmar Sestari, Lídia Aires, Flávio Martini e Ruth Menezes. Sintam-se abraçados pelo Histórias e Memórias, né? E continua valendo ainda, rapidinho o sorteio, 88282828, é o WhatsApp, com aquela frase maravilhosa, né? 3028-2828 é o fixo. Ou fanpage da Transamérica Foz. Estamos no aguardo. Pegoraro com você. Eu também quero mandar aqui um abraço e um beijo para minha amada, Yáscara. Yáscara não pôde estar aqui no programa hoje, está fazendo almoço lá em casa, Yáscara. Oba! É, Yáscara, um beijo para você, querida amiga minha, amada, amante. Voltamos aqui na nossa conversa, então, com Darley. Darley tem um... já quer puxar história aí, já junto com o seu Oswaldo, né? Ele já levantou a mão aqui que quer conversar. Então, nós vamos explorar um pouquinho mais os dois aqui na nossa bancada, Darley e Oswaldo, começando com o Darley, então, sobre esse fato que você quer conversar, Darley, do seu Oswaldo, comentar, né? Esse fato importante também de Foz do Iguaçu. E depois eu queria já entrar com você na parte dos esportes aqui de Foz do Iguaçu. Então, a palavra é sua. Que bom. Na realidade, eu queria aproveitar um gancho aqui do Oswaldo, quando ele se reportava a energia elétrica em Foz do Iguaçu. E nós que nascemos aqui, nós vivenciamos muito isso, na dificuldade que era a época. E eu me recordo de uma passagem interessante que eu estudava, eu fazia admissão ao ginásio, 64, 65, se não me engano. Você fazia o primário, ali no, eu fiz no Bartolomeu Mitre, na realidade, Colégio Estadual Bartolomeu Mitre. Eu fiz ali o colégio, pré-mirinha, naquela época, como é que era, Jardim da Infância, e até o primeiro, o quarto ano, e depois você tinha que fazer a admissão ao ginásio, que era à noite. E como é, Foz do Iguaçu, a energia elétrica ia até às 11 horas da noite, que nós tínhamos uma usina aqui no Boici, para aqueles mais novos do que não se situa, é ali perto onde hoje é o Mufatão, no Boici, mais ou menos, todo mundo conhece, tem aquele prédio antigo ali que funcionava os motores que geravam eletricidade para Foz do Iguaçu. E eu combinava com meu pai, né, o velho Marujo, e com certeza ele está escutando lá, o pai, a mãe, um abraço, dona Rosalete, já estou chegando para o almoço. E às 11 horas ele ia me esperar no tal do Bar Amarelinho, que era ali no Boici, bem na frente ali onde funcionava a usina de energia. E aquele dia, a aula atrasou um pouquinho mais, e quando eu cheguei nesse Bar Amarelinho, já faltavam uns 10 minutos para as 11. E daquele lugar do Bar Amarelinho para cima, onde meus pais moram até hoje, ali era um breu. Não tinha, apagando a luz, você não enxergava nada, porque era tudo mato. A Vila Holanda nem existia, para ter uma ideia, pegurar essa época. Ali tinha um dos maiores lagos que tinha em Foz do Iguaçu, era ali na Vila Holanda, onde morava o Tarquino, né, os Iris Santos. Tinha até o Oswaldo vai lembrar que uma vez fundaram lá o Foz do Iguaçu, o Náutico Clube, você lembra disso? Náutico. Essa é mais uma outra história que eu tinha esquecido e agora estou lembrando. Então, às 11 horas apagava a luz. E eu descia a descida ali do Boici, correndo, porque 11 horas eu tinha que estar ali na frente do Bar Amarelinho, que o pai estava me esperando. E o Marujo, aquele dia, eu acho que tomou uns mel a mais. Ele gostava de um conhaquezinho, ó, pai, desculpa aí, hein? E, tá me entregando. E ele esqueceu de me buscar. E eu cheguei ali, fiquei esperando, faltava 5 minutos ainda, fiquei esperando e nada do Marujo chegar, apagou a luz. Falei, e agora? E ali do Bar Amarelinho até onde meu pai mora é 200 metros. Mas para passar aqueles 200 metros ali no escuro, aquela é em 64, 65, eu era uma criança. Eu tinha medo. Mas resolvi assim mesmo, né? Mesmo porque não podia ficar dormindo ali no bar. E entrei ali no Roberto Oller, mais ou menos onde até hoje tem aquele prédio ali na esquina, e subi. Para ir para as cataratas antigamente, Pegurara, ia ali pelo Agrícola, né? Colégio Agrícola. Você lembra disso, né? Então, não sei se você lembra, mas você sabe não, disso. Lembro, mas eu conheço você conhece a história. Então, para ir para as cataratas, tinha que passar na frente da casa dos meus pais. E tinha um barranco, porque essa Belarminha de Mendonça não existia. Ali era uma picada, a gente descia no mato ali, enfim. E eu subi aquele barranco, preocupado, com medo. Quando eu levantei a cabeça, eu vi uma pessoa de branco parada na minha frente, em cima do barranco. Aí, o que que eu fiz? Praticamente quase desmaiei, gritei, pulei a cerca como se fosse uma flecha. Essa é uma passagem que eu tinha para falar da luz de Foz do Iguaçu, que 11 horas apagava a luz. Isso eu tive que passar esse medo, na verdade até hoje eu cobro Marujo. Por que você não foi me buscar? Olha aí, Marujo. Marujo que nós também queremos convidar, né, para participar do nosso programa. Então eu estou convidando ele ao vivo no programa, está escutando. Chique, aí, Marujo. Né? Ele foi um dos primeiros, né, Darley? Teu pai. É, o pai chegou em Foz do Iguaçu em 1946. Ele veio pela Marinha, né? Ele é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, talvez um dos poucos que ainda permaneçam vivos em Foz do Iguaçu. E eu tenho muito orgulho do Marujo. Uma pessoa que teve uma infância muito sofrida, né? A gente costuma dizer que é o menor abandonado, mas ele deu a volta por cima, criou uma família, né? E está conosco aqui em Foz do Iguaçu. Graças, né, a Deus. Graças a Deus. Isso Darley, é mesmo. Eu queria explorar um pouquinho essa história do esporte, então, né? Você participou, você me contava aqui juntamente com a Samela aqui no intervalo, que você participou da primeira delegação, dá para dizer que é isso? Primeira delegação de Foz do Iguaçu nos Jogos Escolares? Você realmente está sendo muito bondoso, viu, Pegoraro? Porque, realmente, a nossa delegação, ela era composta por exatos 14 atletas. Olha! Que você, a nossa delegação, em 69, foi disputar os Jogos Escolares em Laranjeiras do Sul, e depois, em 1970, em Guarapuava. E o Monsenhor Guilherme, à época, na realidade, eu não tinha condições de patrocinar ônibus, essas coisas mesmo, porque o ônibus era artigo de luxo, que nem o Oswaldo falou aí. Sim, a dificuldade. Então, nós tivemos aí para transportar essa delegação, uma Kombi e o carro do Tenente Lorival, que era o treinador, né, da época, era o professor de educação física nosso, que era o treinador da equipe. Então, nós tínhamos, eram 14 atletas, dos quais muitos ainda a gente conversa hoje, que é o caso que participou dessa delegação, o Neuso Rafaim, o, o Ercide Oliveira, o Egon Schneider, o meu saudoso Baca, né, o meu irmão que faleceu em 2001, que também fazia parte da delegação, o Ronaldo também jogava, enfim. A nossa delegação era composta por 14 atletas. Então você tinha que fazer num dia, lá em Laranjeiras, pelo menos, em Guarapova também. Eu fazia salto em altura e jogava basquete, futebol de salão, vôlei, enfim. Quando chegava à noite, que você ia tentar dormir, eu nunca esqueço que um daqueles dias lá, as duas pernas travaram, porque deu uma cãibra tão forte, né, devido ao esforço físico durante o dia, que você não tinha como se mexer durante a noite. Por quê? Porque eram poucas pessoas, poucos atletas para disputar diversas modalidades. Então, nos anos de 69 e 70, a equipe mais praticamente era a mesma, não mudou, porque nós formamos junto em 70 essa mesma equipe. Então, é assim, realmente hoje eu vejo jogos abertos, jogos da juventude, a equipe de Foz do Iguaçu, a delegação de Foz do Iguaçu, é composta aí por 200, 300 atletas, dirigentes, enfim. E aquela época não, aquela época era assim, era difícil, viu, Zó? Era difícil. Imagino. Temos mais. Vamos músicas? Vamos uma música, porque tem outro, né? Nós temos dois entrevistados, um já foi com Roberto Carlos, e agora a gente vai dedicar mais uma música para o outro convidado nosso. Agora nós vamos de Frank Sinatra, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no. No, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. It was my way. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Gente, que viagem, hein? Essa música aí arrepiou, né? Nossa, nossa, esses nossos convidados são especialíssimos. Gente, antes de você voltar a conversar com os meninos aí, né? Darley e Oswaldo, eu vou fazer o sorteio rapidamente aqui do Parque dos Dinossauros, ok, Pegoraro? Ótimo. A ganhadora é Caroline Bertolino. Foz do Iguaçu, uma terra cosmopolita e de natureza exuberante. Amo essa cidade. Eu também. Muito bem. Lembrando, então, que o nome dela vai ficar à disposição lá no centro de recepção do Museu de Cera, né? O okay. Nome da sorteada. Caroline Bertolino, ela pode levar... Caroline, e ela pode levar dois acompanhantes. Dois acompanhantes. Caroline, boa sorte, bom passeio para você no Parque dos Dinossauros. Como é o nome mesmo do dinossauro, Rita? Olha, vocês parem, viu? Vocês parem já. O concurso aqui para locutor, o Márcio vai usar esse texto, né? Pode usar, tranquilo. Voltando à nossa conversa aqui, já no intervalo, o Oswaldo e o Darley lembrando de outros fatos importantes, né? Eu queria aproveitar um pouquinho essa experiência do Oswaldo Damião de aeronáutica, de piloto de avião, pioneiro do turismo, e dizer que o Hotel Cassino, tudo começou ali no Hotel Cassino, tudo funcionava no Hotel Cassino em Foz do Iguaçu. E depois, em 1957, foi inaugurado o Hotel das Cataratas. Então teve o primeiro gerente, se eu não me engano, era o senhor Martini, né? O senhor Franz Kohlenberg começou a trabalhar também no Hotel das Cataratas, lá como garçom, depois veio a ser gerente mais tarde. E a chegada também da Varig, né, aqui em Foz do Iguaçu, o senhor acompanhou isso também como agência de turismo, como pioneiro do turismo. Como que foi isso, esse momento importante também para Foz do Iguaçu, que foi a inauguração do Hotel das Cataratas? Realmente foi uma nova força para o turismo de Foz do Iguaçu, porque nós precisávamos de um hotel à altura, um hotel que tivesse condições, um hotel de luxo. Realmente o Hotel das Cataratas era um dos melhores hotéis do Brasil na época. E com essa inauguração do Hotel das Cataratas, que naquela época não pertencia ainda à Companhia Tropical de Hotéis, que posteriormente foi constituída, que era de propriedade da Varig. Mas a Varig já fazia, no meu tempo, em 1955, 54, a Varig já voava para Foz do Iguaçu, mas fazia uma viagem, se não me engano, aos sábados e domingos, era uma vez por semana. E a Real vinha todos os dias, diariamente. Posteriormente, eu não sei se foi em 57 ou 58, a Varig acabou adquirindo a Real. Ela encampou a Real, então aumentou muito e aumentou a frequência para a Foz. Ela acrescentou os voos da Real aos seus, então aumentou bastante a água. E a partir de 1957, eu quero fazer uma lembrança aqui da inauguração do Aeroporto Novo. O Aeroporto Novo foi construído, começou a construção em 1962, 63, e ele foi inaugurado, se não me engano, em 1966, 67. Eu me recordo que foi na década de 60, também não tem uma data certa. Vamos pesquisar. Bom, aqui. Mas a Varig trouxe uma nova força para o turismo de Foz, porque ela trazia já, as aeronaves já eram maiores, né? E com a inauguração depois do Aeroporto Novo, ela começou a trazer os aviões Eletra. O Eletra, então, já trazia 90 passageiros. Eram aviões, né, fazia ligação de Foz com Assunção, diariamente. E o Eletra, se não me engano, fazia Rio-São Paulo também, fazia, né? Fazia Rio-São Paulo. Quem foi a grande, a ponte aérea, foi o... O Eletra. O Eletra foi um dos melhores aviões que construído pela Lockheed, né? E então a Varig trouxe com a sua experiência mundial, que ela já voava para quase o mundo todo, e trazia turistas estrangeiros também, né? Então isso era muito importante. E nesse, o fluxo começou a aumentar bastante. Nessa época eu já não estava mais em Foz, eu estudava em São Paulo, fui fazer o curso secundário no Mackenzie, São Paulo. Eu voltei em 61, 62 para Foz. Que aí começou a... Em 1966, por aí, o meu pai tinha uma... Na verdade, nós tínhamos uma chácara onde é o Hotel Bourbon. Até o Darley deve lembrar do meu irmão falecido, o Milton. Lembro-se. E o Milton resolveu fazer uma criação de porcos lá naquela época. E meu pai disse, então faça isso aí. E, na e a estrada das cataratas, ela passava atrás do hoje do... Como que chama de faca? Do Jardim Bourbon. Do loteamento Bourbon. Que era aquela estrada de pedra. Que era o pai da Rita. Ah, foi, imigrantes hoje, né? Imigrantes. Hoje, o imigrantes. Pai da Rita foi Avenida dos Imigrantes. O construtor. Foi. Uhum. Então, era, ele vendeu aquela chácara e trocou por uma chácara onde é o Hotel Carimã. E lá tinha uma casa. Eu tive uma ideia. Falei, pai, vamos fazer um hotel naquela casa, uma pousada. Né? Na época, não se falava o termo pousada. E ele... Meu pai era daquilo, se dava uma ideia, ele multiplicava por cinco. Ele disse, não, vamos fazer um hotel. E eu vou contar agora uma coisa interessante que pouca gente acredita, mas é verdade. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto e não sou desenhista. Mas eu peguei uma folha de papel daquela caderno de geografia, aqueles grandes que faziam mapas, e um escado... Cartografia. Cartografia. Nós chamamos caderno de cartografia. Isso aí. Uma régua... E eu desenhei um hotel de 36 apartamentos, em forma de U, né? De um E, aliás. Né? E desenhei o hotel e fiz o hotel. Falei, olha, pai, tá aqui vamos fazer esse hotel. Ele olhou o papel, pegou o papel, levou para um pedreiro que nós tínhamos no Paraguai. E nós começamos o Hotel Carimã dessa forma. Olha não só tinha a história. Uma planta, não tinha um projeto, analisado. Não tinha exatamente nada. E eu falei assim, vamos fazer o alicerce aqui de tijolo. Mas como, né? Porque aqui até a firma é boa e tal, né? E assim nós começamos. E fizemos um hotel de 30. A gente conhece, o Andarley conhece, o Carimã antigo. Telhas coloniais, tudo. Nós lindo. Carregávamos nosso carro, as telhas, os pedaços. Bom, isso foi em 1967. 67 para 68. Foi o primeiro hotel da Estrada das Cataratas. Da Estrada. O primeiro hotel foi o hotel das Cataratas. Da Estrada. E nós, inclusive, íamos construir o hotel virado ao contrário, porque a estrada passava no fundo. É verdade. E quando nós fomos começar, as máquinas começaram a abrir o traçado novo. Então nós colocamos o hotel. Ali nós iniciamos o hotel e eu, nessa época eu constituí a agência de turismo Alvorada também. Depois fui agente da. Aí começou a minha participação em turismo. Acabamos vendendo o Hotel Carimã para o grupo Gordinha, aqui de Foz. De Bordim, e depois veio o Hotel Bourbon, começou. Nós ficamos sócios também, lançamos a ideia e ficamos só do Hotel Panorama. Eu fui sócio do Xenofor durante muito tempo, mas vendemos a nossa participação antes do início do hotel. Depois fiz o Hotel Alvorada, junto com o Sérgio Lobato, na ponte. Depois ele saiu também, fiquei sozinho, acabei vendendo. E assim foi. Eu fui vendo o desenvolvimento de todos, vários funcionários meus. Se tornaram depois proprietários, vários guias de turismo se tornaram hoteleiros. Então a Foz do Iguaçu, o próprio Franz Kohlenberg, eu conheci o Franz Kohlenberg em 1958, 59, eu ia ao Hotel Cassino à noite, eu era solteiro, então eu ia paquerar algumas turistas lá, ver se tinha. E o Franz era o barman, né, do Hotel das Cataratas. Eu me lembro, né? Uma vez que eu cheguei no Franz, falei, Franz, como é que está? Chegaram algumas moças aí? Chegaram 70. E onde estão elas? Ele, sim, a mais moça tem 70 anos. contar essa história. Eu era jovem, né? Que beleza, hein? Que história. Frustrado pra cá, que história maravilhosa. Só lembrando que nós vamos fazer também uma entrevista proximamente agora, nos próximos dias, sobre a história do Franz Kohlenberg. Franz, né? Muito importante. Estamos apoiando o livro O Homem das Cataratas. O Franz Kohlenberg teve uma participação muito grande, muito, né? Também grande, no turismo. Parque Nacional do Iguaçu, principalmente. Eu tenho uma foto com o Franz, que ele me fez. Nós somos até a Garganta do Diabo. De canoa? A canoa, aquele que inventou aquele trecho. E ele me colocou sentado numa pedra ali. Na garganta do diabo. Precipício. Eu tirei a fotografia, eu tirei com medo tremendo, mas... Inclusive, eu quero aproveitar o gancho agora, Pegorara, e pedir desculpa pro Osvaldo, porque a época... E, ó, é uma coisa que a gente fazia, porque o Marujo gostava muito de Curió. Então, eu saía com o Marujo ali, de onde ele mora até hoje, que é Boici, e nós íamos a pé até lá no Hotel Carimã para caçar Curió, porque lá tinha muito Curió. E graças a Deus ninguém nos pegou lá pegando coisa. O Osvaldo não pegou. Essa foi boa, hein? Temos mais música aí, Rita. Temos mais uma musiquinha para alegrar os corações, mas antes o sorteio, né? Do Mundo das Maravilhas, Pegoraro. Olha que beleza. A sorteada é a Franciele, com a frase, que não é sorteado pela frase, mas eu vou falar a frase. Cidade de riquezas naturais, cultuada por um povo admirado por sua garra. Cidade das Cataratas. Olha, que bonito, né? Muito bonito, Franciele. Então, Franciele também, o seu nome vai ficar lá no Museu de Cera, no complexo, né? A sua visita vai ser para o Museu das Maravilhas do Mundo e você tem direito de levar dois acompanhantes. Então, a Franciele mais duas pessoas. Ok, agora nós vamos, Márcio, de Era um Garoto que Como Eu. Histórias e Memórias. Beatles e Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Beatles e Rolling Stones, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Maravilha. A vertiginosa, nós acompanhamos todo esse tempo, né? Grandes obras surgiram, a construção da ponte, a cidade cresceu muito, depois veio a Itaipu Binacional, foi uma obra fantástica para Foz do Iguaçu. E eu quero dizer do grande prazer, da honra que tive de ter participado historicamente de todo esse processo, de 1950 para cá. Continuo ativo, continuo vivo, trabalhando, lutando, esperançoso de que dias melhores venham para Foz do Iguaçu, acreditando sempre que o Brasil vai crescer, vai se desenvolver, que a cidade vai melhorar, vai se expandir cada vez mais, acreditando nas obras que se fala muito, da Beira Rio, por exemplo, né? E na esperança, continuo lutando pela construção da segunda ponte Brasil-Paraguai. É uma luta que venho enfrentando desde 1992, e transmitir a vocês, a todos vocês da rádio, para a minha satisfação de estar aqui novamente, a honra de ter participado desse programa, e dizer que esse programa não é só cultural, ele é cômico também. E depois desse nome Procococo ali que a Rita falou ali. É que é o teste para locutor aqui da locutor. Rádio. É, exatamente. Verdade. Enfim, transmitir o meu abraço fraterno ao meu amigo Oswaldo Damião, que está aqui, que foi meu sócio 3 ou 4 vezes. Foi também um grande expoente da construção da ponte, que fala muito no meu nome. É verdade que eu era o presidente, mas eu tinha os companheiros que estavam comigo. Oswaldo Damião era uma dessas pessoas que me acompanhou sempre, me apoiou, o Hermínio Gatti, o capitão Cássio Pereira, o Ivandro Stelle Teixeira e outros companheiros de Porto Iguaçu que sempre estiveram do meu lado e me apoiando, participando em todos esses momentos. Um grande abraço a toda a população de Foz do Iguaçu e especialmente a vocês aqui, muito sucesso. Muito obrigado, Sérgio Lobato. Sérgio Lobato, que tem outros compromissos, Sérgio, e deixou a sua família aí também para estar conosco. Agradecemos muito sua segunda participação aqui no programa, ilustrando sempre a história, né, de Foz do Iguaçu, né, Rita Araújo? Verdade. Eu tenho um recadinho aqui. Bom dia, Transamérica Foz. Estou ligada no programa Histórias e Memórias. Dona Neida Chassot, de Cascavel. Olha aí. Sogra aqui do nosso companheiro Jorge Pegoraro. Está ligada sempre no Histórias e Memórias. É esse programa fazendo a região. Que maravilha. Agora, gente, o sorteio, lembrando para vocês rapidamente, né, que hoje tem muitos brindes. WhatsApp 88282828, o fixo 3028282828, fanpage Transamérica Foz, você acompanhando lá pelo Facebook, né? E, peraí, deixa eu dar o nome aqui de uma das sorteadas para o Passeio das Cataratas. É Edna Amaro, Foz do Iguaçu, onde cresci e escolhi para criar meus filhos. Cidade maravilhosa. Olha só que bonito, hein? Você ganhou o passeio. Lembrou da família, lembrou, né? Lembrou da família. Tem mais gente. O sorteio não acabou. Nós temos mais sorteios aí. Mas agora a gente vai de música, né? Uma musiquinha para alegrar aqui a saída do Sérgio Lobato. Ele já vai sair dançando. Vicente Celestino, Mia Gioconda. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Do dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos num segundo. Às vezes muito perto desejamos encontrá-la, no entanto é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá, muito distante, despontar o amor sentiu. E disse estas palavras a uma jovem quando viu. Italiana, la mia vita ci sei tu. Io ti voglio tanto bene, partiremo tu insieme, ti lasciare non posso più. Italiana, voglio a te. 60, no Hotel Cassino, onde hoje funciona o Senac, era realizado o Natal das Crianças. Centenas de brinquedos eram distribuídos às famílias carentes de Foz do Iguaçu. Em um desses natais, esteve presente a cantora Elza Soares, que esbanjou simpatia com todos. Lá do jornal do teu pai, hein, Sérgio Lobato? E eu tava lá. Eu era pequenininha e presenciei. Ganhei presente também. Vamos agora escutar um sucesso de 1974 na voz de Elza Soares. Histórias e memórias. Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará. Acarajé, das noites de magia e do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque, nasce na beleza e arquitetura. Tem disso de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Brasil, estas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil, emulduram aquarela, meu Brasil, la la la la la la la la Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Olha, viu? Tá ouvindo, né, Pegorá? Depois você fala que é a mulherada. Você tem um comentário para fazer também da cantora Elza Soares, né? Isso, Rita. Uhum. Nosso estúdio aqui, já as histórias já estão aflorando aqui, né? Nas músicas, nos intervalos também. Só lembrando que a Elza Soares e o Garrincha estiveram em Foz do Iguaçu por mais de uma vez, né? E eu lembro que um dos nossos entrevistados, né, o senhor Newton Saldanha Gomes, isso, que também a família dele teve um posto de combustíveis também ali na Avenida Brasil, na inauguração vieram também o Garrincha e a Elza Soares. Então eles vieram muitas vezes aqui também para Foz do Iguaçu. E já vamos abrir então aqui nossa entrevista aqui na bancada nossa, Sérgio Lobato e o Veraldo Barbiero, no segundo bloco, depois a outra dupla aqui, que já está aguardando aqui, né, para a conversa. Então, bom dia, Sérgio Lobato, os microfones da Transamérica Foz estão abertos para você. Bom dia, é um prazer, uma satisfação muito grande. É uma honra, né, novamente na Transamérica, essa rádio querida de Foz do Iguaçu, e vamos relembrar aí os bons tempos de Foz do Iguaçu. O que você queria falar sobre a Elza Soares ou essa música? Eu queria falar que eu era sócio do Fui eu que construí o Posto Gomes. Meu... Já vamos aqui sorteando. Ah, ele veio um tirambaço agora, né? Simone Magalhães, você ganhou um presente da Multipresentes, ok? Então já vai ficar o seu nome quando você for retirar. Tira uma foto lá com o Multi. Toma aquele café gostoso. Que café gostoso lá no Multi, muito né? Muito bom, muito Nossa, bom. Vale a pena fazer uma visitinha lá. Então você ganhou, Simone Magalhães. E olha a tua frase. Maravilhoso acordar e saber que temos o quintal mais lindo do mundo. Foz de Iguaçu. Não troco por nada. Bonita frase. Gente, parabéns. Que frase linda, né, Oswaldo? Beleza. É, você já tá que tá, hein? Você já tá participando de outras coisas aqui, Simone. Tua frase tá muito linda. Não esqueçam que todos os brindes aqui do Histórias e Memórias, eles são através de uma frase como essa, para Foz do Iguaçu. Até dia 10 de junho você tem que mandar bala. Vai apontando para funcionar esse tico e o teco aí. E dia 10 de junho a gente tem uma surpresa, né, Pegoraro? Com Agora, certeza. Contigo. Não, e o tempo passa muito rápido, né? O Darley e o Oswaldo tinham muito mais histórias para contar para a gente, muito mais causos para contar. Verdade. Mas nós vamos ter que ir encerrando o programa e fazer uma segunda sessão. Já estão convidados, né, a voltar ao programa, e o Darley está prometendo aqui trazer o seu Marujo para conversar com que a gente. Trazer o Marujo. Então, Darley e Oswaldo, passo a palavra para vocês para suas despedidas finais do nosso programa. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar da nossa Foz do Iguaçu, lembrar ou relembrar tantos fatos marcantes, históricos, fatos que nos fizeram rir e chorar, né, Oswaldo? Fico contente em te rever depois de tantos anos. Agradecer, Pegoraro, a oportunidade que nós tivemos de falar da nossa cidade, que você, eu sei que você pegou Foz do Iguaçu como tua segunda cidade. É verdade. Né? Eu sei disso. E a Rita. Que bom, Rita, né? Muitos anos que a gente se conhece. Verdade. Não fala o tempo. Não, faz muitos anos. E eu tenho a grande satisfação de trabalhar com a tua filha. É uma pessoa maravilhosa. E você também, Márcio. Não te conhecia, mas quero dizer que é uma satisfação muito grande. E dizer que estamos à disposição, né, para que a gente possa voltar a falar e reviver fatos da nossa Foz do Iguaçu. Eu fico muito agradecido e um abraço a todos. Muito obrigado, Darley, seu Oswaldo. Bom, eu também gostaria de agradecer a Rita Araújo, minha amiga de longa data, ao Pegoraro, ao Darley, que meu companheiro também de Foz do Iguaçu, entre o Márcio, a sua filha... Acertou a música, né? Acertou a minha música. Né? Agradecer à direção da Rádio Transamérica de ter a paciência de nos ouvir. E agradecer também aos ouvintes da Rádio Transamérica, que aqueles que ficaram até agora escutando esses velhinhos contando histórias. Eu estava dizendo agora há pouco tempo para a Rita que ontem eu fui contar uma história para o meu filho. Eu tenho quatro filhos e eles estavam os três no mesmo carro comigo. E eu comecei a contar, meu filho falou: pai, você já contou essa história 15 vezes. Aí eu fui fazer uma outra história, contar para que ele se comovesse. Ele falou: e essa outra você também? Eu falei: bom, mas esse é o problema de se ficar velho. Você acaba se repetindo muitas vezes, porque você já não tem fatos novos para contar, você tem fatos antigos. Mas todos que são jovens um dia vão ficar velhos também, espero. Né? É verdade. Eu gostaria que todos tivessem essa paciência. Eu fui, uma vez fui entrevistado pela Rita e na televisão, um programa de televisão dela, e deu exatamente 55 minutos. E eu coloquei essa no Facebook. E, para minha surpresa, um amigo do meu filho em São Paulo, Betinho, assistiu o programa do seu pai inteirinho, 55 minutos. Gostei muito. Não tem gente que gosta do passado. O passado é uma escola para o futuro. Né? Lógico. Eu acho que esse programa, que tem esse objetivo de resgatar a parte histórica da cidade, todos aqui de Foz do Iguaçu têm suas histórias, seus causos para contar. Então, eu agradeço muito E espero encontrá-los numa próxima oportunidade para contar mais alguns casos. Verdade. Com certeza, né? E o nosso programa é isso mesmo, né, Rita Araújo? A nossa proposta é essa, trazer pessoas interessantes, né? Porque toda pessoa tem uma história para compartilhar. E o programa Histórias e Memórias quer contar essas histórias, esses causos, né? E cada domingo nós nos enriquecemos mais aqui com o programa. Então, obrigado, seu Oswaldo, obrigado, Darley, que estiveram aqui com a gente até agora. 2 horas de programa ao vivo na Transamérica Foz. E passou rápido demais, né? Passar muito rápido. Obrigado você, Rita Araújo, obrigado, Samela, obrigado, Márcio. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Até então. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã.